Direita Dael, Leda 30, 0064. É conhecimento. Dael, Leda 10, 5064. Transponder, controle, 98, bono 645. Bono 645, correto, para o funcionamento. Camarada 02. XR no ideal, descida no setor autorizado para 4 mil. Ajuste no 0 no 3. Quatro mil pés. Terra Tomo Delta, original ingresso no 7, a porta alinhada e pronto. TAP 022, clear, take off the runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. Horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 27, 1, 2, taxa via Patins, a posse espera, torre 1, 1, 8, decima 9, 5, ajuste na 0, 1, 3. Pátio Índia, pós posse espera da 1, 0, torre 2, 9, 5, 4, 7, 2. Recife, frequência 1, 2, 6, 8, 5. 1, 2, 6, 5, 4, 2, 0, 6. Serra Tomo Delta, pronto? Método 20 graus, 099, decolagem autorizada, pistão na 7. Ater Yankee, informa o ATR sentido parte 3, seguirá o mesmo até o ponto de espera, o ajuste na 093, quando pronto, torre 118, decima 95, bom voo. Seguirá o ATR até o ponto de espera da 10, então a torre 118. TAP 022, Airborne 05, Salvador Departure 1, 0, decimal 8. Contact card level 370, Mom Departure. Mom Departure requiring level 370, Portugal 06. Sétimo 2, mantenha o ponto espera da 1-0. Mantenha o ponto espera da 1-0, o óbvio 77. Sétimo, chame Recife 288. 288, uma boa noite, 0365. 1166, chame a torre, 1895. 2195, boa noite. 2715, estabilizado. Positivo, estabilizado no LS 190. Pegue Boeing da Gol, 7 milhas à frente, chame a torre, 1895. Oi, 7895, obrigado, uma boa noite, azul 2715. Salvador, Papá, Lavião, Serra, tá aguardando. Na aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 0 no 3. Aguardando, 1 no 9. Torre Salvador, azul 2715, boa noite, estabilizado LS, cabeceira 1 no 0. Azul 2715, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, azul 2715. As novas decorações aqui tem um tráfego na mesma saída. Mas pode prosseguir direto coral. Direto coral, já está no grau, pode ir. 1166, vento no 20 graus, 08 nós, pouso autorizado, pressão 90. Sempre pouso na 190, 1166. Paulo Salvador, 866259, da OSCA, apresentação modificada para Guarulhos. 6259, prepara da Eulê da Mota, dá uma recópia. Da Eulê da Mota, guarda 866259. Paulo Bono, 6457, posição 02. Bono 6402, autorizado, time taxa. Já chamarei para o taxa, Bono 6402. Foi 712, suba nível 170, direto Conde. 170, direto Conde, Oslo 2712. Deu 09, chamando a torre? M6259, cópia. 6259, na frente do torcida. Guarulhos 360 autorizado. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Lida Motiva. Via Upper Zulu 10, Fatah Alfa Índia, Umbade, Upper Zulu 44, Pagoi. 5061 no transponder, controle 120 decimal 8. Ok, então autorizado nível 360 para São Paulo Guarulhos, decola da 10, primeira curva direita da El, Lida Motiva saída. Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbade, Upper Zulu 44, Pavog, 5061, transponde e controle 120-8, Oxanier 62, próximo. 6259, correto, chame para posicionamento. Obrigado. Seu 09, confirma o comandante? Azul 2591, confirme a razão de subida. 600 pés, 600. Terra, Tango Delta, confirme a razão de subida. Confirme sua razão de subida. 1800 pés, Tango Delta. Entre a Eco e Delta, segue o follow-up do 09 do 9. Sou Yankee, o Alinho mantém a fase vibrada azul na final 1-0. Maria, mantém a fase azul na final 1-0. A cota final é um ATR, tá? Ah, confirmando o ATR, gente. Aguarde para o push. Guarda. Sou Eco. E chama o sol antes de ingressar na alfa. E direita livra na Eco. Mantém. Chama do solo 219. 219, afirmativo. 55, alterna Campinas. No 645, à direita via Índia, ponto espera, teve 1-1-8-9-5, ajuste na terra 3, uma volta. 3, ponto espera, 1-1-8-9-5, boa noite, bom nome, Bato. 1-1-1-6-6, informa aeronave da realizando pushback no portão 05, irá manter posição após na saída do parte 3, quando tiver segurança autorizada para seguir Juliette, portão 09. Paulo Salvador, Azul 27195, livrou. Azul 2715, boa noite. Táxi via Alfa, segue o Follow Me até a Delta, ingressa Kilo, parte 3, fica até o finalizador. 7, seguiu o Follow Me pela Alfa até a Delta, Azul 2715. Zona 645, ponto espera, zona 0, pronto. Zona 645, mas ali mantém puxa 10. Ali mantém zona 0, vou na 645. Livre Guardião, repórter fora do solo, 120 graus, 08 horas. Guardião, agora rápido. Guardião, mantém escuta, agora transcendência. Se mantém lá, senhor. Como sugestão, ficaria bilateral com o senhor por enquanto, se afastar de. Necessitar afastar da praia de Buraquinho, não? Te informa. Afirmativo então, guardião. Mantenha a escuta e reporta caso necessário afastar. Reporta não, se for necessário afastar. Senhor Atalhão aqui confirmando o código, é 5066. Chame o controle 120, decimal 8. 5066, controle 108, senhor Atalhão. Informação de tráfego, tráfego posição 12 horas, 11 milhas, é um ATR 72, está cruzando 140 para 160, com razão menor. Ok, provavelmente o senhor vai ultrapassar o tráfego, em nível, mantendo a separação prevista. O tráfego vai subir para 160, o senhor vai subir para 200 e também o tráfego vai ser transferido para o controle Ilhéus e o senhor será transferido para o centro Recife. Senhor Hotel Yankee na escuta. Hotel Yankee transfere e sai da Azul. Sim? Transformador da Coral, meu grupo, Brasília, transfere e saída Coral. Aqui é o 09. O Transformador é Papa Tango Serra, Hotel Yankee transfere, saída Coral. Confirme, Serra, Hotel Yankee. É o Papatango, Serra, Hotel Yankee na saída Coral, controle de Salvador. Eu já falei com o senhor, não? Afirmo, foi só para conferir o rádio, Serra, Hotel Yankee. Ah, o rádio está bom. Nível 100, saída Coral. Ok, nível 100, saída Coral, Serra, Hotel Yankee. Portugal 022, Cabo 57, frequency 12685. 12685, Aero 04, aguarde. Aerotáxi, o TAM 3897, 210 a bordo, 4 horas. Galeão. Confirma, Fernando? Galeão. 797, parte Índia, ponto de espera, Torre 1, 1-8, decimal 95, ajuste 1093, bom voo? Parte Índia, 1093, 3297. Puxoner 6201, faz o seu taxi de retaguarda, autorizado do pushback, estamos prontos para o taxi. Puxoner retaguarda, autorizado do pushback, 6201. Tem uma... Aeronave da Santos. Tá. Serra Togo Delta, chame o centro Recife, frequência 1251. 1251. Juliette, até Romeu, chama a torre 1895. Muito boa noite, papapá, Juliette, até Romeu. Juliette, até Romeu, confirma a intenção de prosseguir pouso 1-0? Afirmo. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardarei, grato, Romeu. Está livre agora, 130 graus, 08. Livre, decolação, 1-0, gol, 1-6, quase sempre nesse ano. Solo, Elta 3297. Sim. Elta 3297, poderia confirmar a frequência da torre, por gentileza? 1895 a torre. Valeu. Salvador, boa noite. 3297 está pronto. Boa noite. Mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Ponto de espera, aguardando. Juliette, até o Romeu, pouso autorizado no zero. 130 graus, 109. Grato, Romeu. T45 aos 24, 1208, bom voo. 208, boa noite, 645. Controle Salvador, boa noite, voo no 645. 645, contato radar, suba ao 360, direto Leda. Está presente voando Leda, subindo ao 360, voo no 645. até o ponto de espera via Índia, ponto de espera 1895, 1013, bom voo. Sinal do Guardião, através norte. Vamos precisar avançar aí pela 17, se for possível. Eu confirmo que você vai cruzar o campo? Na verdade, a necessidade é seguir o fluxo aqui do... da Estrada do Coco. Sim, Guardião, tá longe. Muito grato. Autorizado. Alfa, chame solo, devido obras na taxi Alfa. Juliette até Romeu. Confirme, tá na Delta? Autorizado táxi via Alfa até antes da Juliette, chame antes da Juliette. Pode ficar atento, é Voz da TAM, vai iniciar a corrida na 10, ok? Voz da TAM, está atento. Está visual, tenta menos cães, fica atento, chão. 3897, livre decolagem, 130 graus, 08 horas. Iniciando, 6 do Guardião, Terra 3, 897. Foi o Alfa Romeo 363 e chame o controle Aracaju, frequência 1203, serviço radar encerrado. Lima tem pista 10, 6201. Já tá, meu, tá seguindo pra data, confirmando? Uhum. Autorizado, o ingresso parte 1 no circule até a Lima, chame na Lima. Uhum. 3897 aos 28, 1208. 208. Controle de saída, tá? 3897, câmbio. 3897, câmbio. Contato radar, padrão 320 via dial. 320 via dial. Alguma possibilidade de voar direto da EL? 3897? Autorizado. Muito obrigado. Autorizado. Serra Hotel Yankee, controle. Prossiga, Serra Hotel Yankee. Condições de voar da GOS? Confirma. Condições de voar da GOS? Pelo estilo. É, de voo da GOS da presente. Da GOS, vou pra lá. Controle, Oceanair 6201, muito boa noite. Gol 1645, chame Recife 1251. Recife 1251, 645, boa noite. Oceanair 6201, contato radar, sobre 360, via da El. 360 da El, solicita a valeta da presente. Autorizado. Manda a letra 6201. Guardião de Salvador, Guardião, boa noite, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Ah, no momento, senhor, passou o parque de posições, passou para paralela na escolta da Federação da Croácia, vai prosseguir até para o Sul. Gente, não há tráfego no momento em aproximação, próximo em aproximação estimado de 12 minutos. Estimado 11 minutos. Ok, sem tráfego conhecido. Tá na escuta permanente. Mais grato. Tô na guarda. Na guarda. 3897, chame centro, Recife, frequência 1251. 251, boa. Azul 2781, pronto, corte? Ah, pronto. Informação Oscar, autorizado conquista nível 160, rota conforme plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, subida arbor, transição elefa. 5102 no transponder, controle 120, decimal 8. 160, conforme plano, arbor elefa da 10 à direita. 5102, confirmando rota conforme plano de voo. Após Elefa, voa direto Plor, direto Conquista. Conquista. 3 Lima, parte 3, chama próprio Pushback, acionamento 2781. Azul 2781, coordena do equipe solo, chama o táxi. Poxa, né? 6201, chame centro Recife, frequência 1251. 1251, chame 6201. Botão 7 autorizado, chame táxi. E depois, chame centro, chame para táxi, 625, né? Bom 705, controle. Já bom 705. Também, ação identificação via bomb para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 2.000, via bomb. Azul 2781, tem 64 a bordo, 54, outro 1, 3 horas 10 minutos, alternando Salvador, está na frente da... Confirmando 69 a bordo? 69 a bordo. Táxi autorizado até a saída do Parte 3, reporte quando lá? Até a saída do Parte 3, reporta na saída do 2781. Terra Hotel Yankee, controle. Terra Hotel Yankee. Serviço radar encerrado, chame agora o controle Ilhéus, frequência 1201. Quatro horas e 30, alternando o Galeão. Chané 6259, táxi autorizado até o ponto de espera da 90 via Pátio Índia. O ponto de espera mantém a posição, chama a torre em 1895, ajustado 1-0-1-4. 1-0-1-4, Pátio Índia, ponto de espera da torre 1895, chané 6259. Solo. Ok, quando na saída do parte 3 observa a 2 da Avianca, segue como número 2 até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera mantém a posição e chama a torre em 1895, ajustado 1-0 no 4. Saída do parte 3, após o Avianca, como número 2, ponto de espera no 1895, 1-0 no 4, ajuste 2781. Torre Salvador Bosch, Anel 62, 59, para falar para a primeira da 1-0, corrida. Chegou 6259, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, 1014 ajuste, 130 graus, 089. A linha de decola na 1-0, 1014 ajuste, 6259. Torre Azul 2781, ponto de parada 1-0, pronto, avisou alguma linha da linha. Após o avião que iniciar a corrida para a decolagem, ali mantém azul 2781. Após o avião que ali Chile 6259, decolou aos 44, controle 120, decimal 80. 2080, Chile 6259, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, Chile 6259. Salvador 59, contato radar, subnível 360, via Dael. 360, via Dael, alguma possibilidade de voar Dael ou Leda, dá presente? Utilizado Leda. Leda 6259, obrigado. Azul 2781, no vento 120 graus, 089. Decolagem autorizada, pista 10. Decolagem da 10, azul 2781 aos 46, 120, decimal 8. 208, grato. Controle Baroite, azul 2781. 2781, contato radar, suba ao nível 160, sem restrições, saída árvore. 160, livre das restrições na árvore 2781. 1705 autorizado, LS, reporte localizador. Guardião 09 vai manter o setor? Vai manter o setor? Ok. Gol 705, informa o helicóptero próximo ao marcador externo, no máximo a 500 pés, sobre o terreno. Gente, gol 705. Controle ao 6259, deu chané? Prossiga. Alguma possibilidade de barmate, cara? Vai. Obrigado. Boa noite, informação do papai, confere. Galeão, autorizado, nível 360, rota, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El Leda, Irumi. Intercepta o November 857, segue conforme o plano. 5114 no transponder, controle 120, décima 8. Abre para Galeão, nível 360. Correto, 3197, portão 3, chame pronto. O Iduna ingressando na final. Voar direto aí vai interferir na final. O ideal seria voar Itapuã e a torre autorizar a aproximação. Pode chamar. Guardião 09, prossiga. Abandonando a Pituaçu, abandonando a Itapuã, retornando para Salvador. Filmatinho, informa o 737 Gol, ILS da 1-0, reporte Itapuã, Guardião 09. 37 Gol, ILS 1-0, reporte da Itapuã. Cam 3197 no 3 autorizado, chama o táxi. Chama. Autorizado, gol 1705. 705, chama a torre 1895. 295. Charlie Romeu e Juliette, confirme a proa que está voando. Está voando Aracaju, voando Conde, o que foi acordado com o centro? Dito que o senhor está na proa de Aracaju. Gente, mantenha a proa de Aracaju, nível 1, 1-0, e reporte Tu tem marcações do BR Salvador? Negativo, reporte visando a terminal de Salvador, 40 milhas no setor norte. Ok, então a retaguarda do 737 está autorizado a prosseguir. Reporta na final para pouso, Guardião 09. Retaguarda 37 Gol, mantém separação, prossegue como número 2, mas informará final 7, Guardião 09. Controle o azul 2781, solicitando possível voar direto com o B. Guarda 5%. Informe solo controlado, 120 grau, 089. 120 089, informará solo controlado, guardião 09. Plano 705 no solo 54, direita 121 decimal 9. Direita 219, no 705. Solo Salvador, boa noite, ano 705, ligado? Plano 705. Aqueles ataques via alfa, observando um veículo follow-me. É, informo, tem uma obra no taxiway alfa, a aeronave já está ciente, tem um veículo follow-me para o senhor seguir. Ok, reporte antes da Juliette. Gente, vai seguir o follow-me e informar antes da Juliette, 705. Meia via Mari para 2000 pés, 10 no 4. 14, 2, 1, 1. Gente, Guardião, ao 56, ao estacional frequência livre. Cac da direita via Índia no ponto de espera, mantém a posição e chama a torre em 198, decimal 95, ajustado 1-0-4. Foi 781 autorizado conquista. 781, na presente conquista, obrigado, senhor. Quanto da Juliette? Juliette, portão 2. Juliette 2, ó. 3197, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, 130 grau, 089. Certo, 3197, ligue e alinhar e decolar pista no 0. Aracaju, muito boa noite, uma boa noite, uma boa noite. Juliette Alfavito, o senhor está sobrevoando a terminal de Salvador. Deixa eu falar com o Aracaju. Eu queria as condições de Aracaju. Frequência lá é 1203. 866 após Mari, direto Duna, desce 2000, autorizado de Mari, Duna, 2000, no 866, militar. Controle. 120, decima 8, ao 00, 319. Obrigado, irmão. 208, até semana que vem. 3197, tá? 3197, contato radar, subal 360, via da El. 360, pode voar direto da El? Autorizado. Grato. Azul 2781, chame o centro Recife 1288. Fala 288, grato, Azul 2781.